Olha, gente, queria dizer pra vocês aqui hoje que na vida, às vezes, a gente pede muito pra Deus o que é essencial na vida da gente. Mas o importante de tudo é Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais. Me dá sua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, em mim, pra tocar no coração de todo o Brasil. Gustavo Lima, ao vivo. Como usar-te, eu quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, oh meu Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai, oh meu grande Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Faço tudo pra te seguir. Toca no coração deles, vai. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre.